e a antiga, na Findias Viagem, no Tiga na nos novo caso, Tinto Negro, Indurida. Mas bata frente, agora um está curioso, de hoje, que você que está esperando na Space Nuts.